359, decolado 41, controle em 20.8, bom voo. 08, tá, 359. Salvador, tá, 3859, bom dia. Tá, 3859, contato radar, saída água, o sul me mantém a nível de voo 360. 360 na água, tá, 3859. Salvador, para passar no Vista Maquedec, decolou Salvador no Vista. Patango Vitor Maquedec, mantendo as condições visuais no corredor Axé. Ao nome o PES, reporte no Fora da Barra. Atendo o PES, reporte Fora da Barra, Vitor Maquedec. Vitor Autorizado táxi, sua direita, via Índia, no ponto de espera, pista no 0, torre 118, décimo 95, ajustando 1011, seu time 6225. Autorizado táxi, via Índia, até o ponto de espera, pista no 0, lá torre 118, décimo 95, ajustando 1011. O Webjet 6729, boa viagem. 1009, Gol no 92, após o Boeing da Web livrar a passagem, prossegue Juliette, portão 08. Após o Web, prossegue pro 08, Gol no 982. Tan 3733, puxa para cancelamento, a posição é 3. Tan 3733, após a passagem do Boeing da Web é sua cauda, está autorizado acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi. Após o Web, chama para o táxi para dentro, Tan 3733. Pista livre, autorizada em decolado 10, 020 graus, seguinte. Delta ainda não escuta? Pode ser bem lendo o transponder, está de baixo, por favor. American 980, contact Recife Center 125.45, it's on Able 126.85. Okay, 12545 or 12685, American 980, okay. Salvador, poderia por a voar por GLF ao TAN 3859? TAN 3859, atualizado diretamente. Ele é portanto 3.5. Oceana 6250, autorizado a final ILS, foi responsabilizado. Autorizado, ILS 6.0, reporta contra autorizado, Oceana 6.0. Oceana Papa Romeo Eco Golf, bom dia, informação a Tizia Mike, ajustando 1-0-1-1, pronto para cópia. Silvio Bianca, decolado às 4-6, contorno 208, bom voo. 1-2-0-8, confirma? Descontrolando 08, 6225, decolado às 4-6. Afirmativo, 208, controle agora, 6225, obrigado, bom dia. Responder, 5057, e o controle Salvador, 120.8. O Xanay 6225, contato radar, saída Momo, submantém nível de voo 320. Momo 320, o Xanay 6225. Afirmativo, apenas confirmando a rota, direto, Nefaz, né? November, Eco, Foxtrot, Alfa, Sierra, pós direto, e a saída é a bordo direto. Filme parte, por gentileza. Afirmativo, Aerostar, quando pronto para acionamento, táxi decolagem, chametou em 118.95, confirmando com o mesmo pessoas a bordo, autonomia alternativa, ok? Torre 118.95. 18.95, obrigado, até daqui a pouquinho. Salvador, aquele muito bom dia, show Ocean Aero 6250, tá 1.200 abaixo do gravado. 6250, seguinte, bom dia, pista livre, pouso autorizado, tá 1.000 graus, 9 mais. Ativo, tem livre pouso, pista no 0, Ocean Aero 6250. Eugênio 6729, decolado 248, controle 0.8, bom dia. 08, bom dia. Táxi sua direita via Índia. Até o ponto de ferro, pistão zero, lá, torre 1895, ajustando 1011. Boa viagem, tanto 3733. É da nova oportunidade, valendo? Web 6729, 3 a Dael. Dael, obrigado, 6729. Tango Bravo, seu Luiz, mantém as condições de usuário, você pode através de Paris e ajuste em Salvador 1092. Tan 3859, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Controle, o Xanai 6225 pode voar, Dixon? Xanai 6225, aguarde. Oceana 6225, autorizado direto no Nixon. Direto no Nixon, 6225. Oceana 6250, fala 51, entrar à direita, 121.9, só, tudo bem? Mais uma hora, obrigado, até daqui a pouquinho, 6250. Este é o Oceana 6250, pousou de grosso, tudo isso, corta. 121.9. Perdão, senhor. 250, pousou de grosso, tudo isso. Oceana 6250, autoridade táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, obrigado, 6250. Chama para táxi, Oceana 6319. Para táxi, Oceana 7-3, declarado 5-3, controle 208, com voo. 208, pode ir. Controle, bom dia, tá 3-7-3-3. Tá 3-7-3-3, contato radar, sede da Elton, e mantém nível de voo 3-6-0. 3-6-0, 3-7-3. Oceana 6225, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Chamada Recife 2545, alterna 12685. Oceana 6225, obrigado, bom dia. Obrigado. Web 6729, chame Centro Recife na frequência 13325, alterna 1251. Você copia mais novamente para o 6729? Chame Centro Recife na frequência 13325, alterna 1251. 13325251, obrigado. Ilha vai ser Argo, após direto, conforme o plano, após direto National de conforme. 05, agora PLB. É, confirme alternativa e autonomia. Ok, parte 5, aprovado o tanque. E a Papá, reporte na um ponto de espera do taxi Papá, para a direção. Breve que Luiz, avisar no campo. Estamos com 3h50, até na Galeão. 3 ataques, via pátio, Índia, no ponto de espera, pistino zero, torre, 118, decimal 95, o ajuste agora 1012, o chama 3 no 1, boa viagem. Pátio, Índia, quantas horas vem na sua, obrigado, bom dia, bom trabalho, bom dia. Tá, 3733, chame Centro Recife, na frequência 13325, alterna 1251. 3325251, bacana. O que Luiz está presente, pode escutar parte, é posto na 3325. Decolagem, 020 graus, minha vida. Papá Romeu, Kilo, Serra Lima, informação em curso November, ajuste no 0, no 2. Apenas confirmando a radial ideal de saída 251, afastando por 80 milhas. Afirmativo, 02 a bordo, Aerostar, pronto, cópia. Autorizado, Salvador, para... Sierra November, Índia, uniforme, plano Yankee, inicialmente 160, Após modifica para o 045 e prossegue visual para o destino, direto para o destino. Saída Arbor após DCT. Decola pista 17, primeira curva à direita. Transponder 5116 e o controle Salvador 120 decimal 8. Papagoso. Papá Romeu, Eco Papagoso, contato radar, saída Arbor, submanter a nível de voo 260. 260 na Arbor, obrigado. Correto, Kilo Serra Lima, 02 a bordo, alterna Salvador. Confirme por gentileza apenas a autonomia. Agora chame a torre, pressionamento, táxi, decolagem 118, decimal 95, ajustando 1012, boa viagem, Kilo Serra Lima. Fiz o número, decolada 03, controle 208, bom. 08, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Xanay 6319. Xanay 6319, contato radar, saída da El, subir manter nível de voo 360. 360, pode voar da El? Autorizado da El, Xanay 6319. Voando da El, 6319. Ah, 3856, sua identificação, autorizada a chegar da Mara e disponível de voo 050. Ah, 3896, desça pro 050. O Xané 6319, autorizado direto, Leida. Leida, 19, obrigado. autorizado, tá? Posso para ingresso no teste de esquerda. Lima, autorizando o ingresso completo, reporte de alerta e contra-feira. Papá, e o informe? Zulu, Delta, Zulu. É o controle. A outra, né? 6140, 6140. Prossiga, 6140. Você está um pouquinho cedo, mas já está curtinho. Assim que eu vou coordenar o nível 250 para Mateó. Estimativo, 250, apenas aguarda o plano do senhor chegar aqui no sistema. Chegando, eu coordeno e chamo o senhor para o corpo, ok? Todo bem, muito obrigado. Na minha escuta, Zulu, Delta Zulu. Ajustando 10111, pronto para cópia. Autorizado, voo Salvador para Sierra India, Romeo India. 1000 pés, rota direta, decolando a 107, curva na direita, ingressando no corredor Axé. Controle 120, decimal 8. Esse ano transponder 0123. Muito bom dia, é o Papá Uniforme, Hotel Índia Papá. Papá Uniforme, Hotel Índia Papá, é o controle. Conforme o plano apresentado, decolou do Serra da Alternativa Charlie Lima para o Serra Bravo Uniforme Foxtrot Balacão. E a sessão para o 075 na. Ah, presente no 065, acionado 2000, aguardando instruções do Hotel de Papá. Suba com referentes visuais, acione o código 5107, Hotel Índia Papá, na escuta permanente. Condições visuais, acionado 5107, mantém condições visuais e aguardando na escuta. Controle Gol 9094, informação mais. 1104, bom dia, prossiga na chegada à Mari, desça para 3000 pés, o altímetro 1011. 3000, 1011, enquanto estão efetuando um pequeno desvio esquerdo, para evitar uma formação em pabote, fugiu? Gente, após desvio direto Itap, 1014. Após desvio direto Itap, 3000 pés, 1014. Ou Xané 6311, passa 1970, chame centro Recife. 1-3325, alterna 1251. Recife 1325, 251, obrigado, bom dia. É 3 horas. Boa. 983.